vagabundo. Eu tinha muitos problemas por aqui, da minha cidade, resolvi partir pra capital, tentar ganhar a sorte. Jardim Guarani, extremo zona norte. Ali nasceu muita consideração. Eu morava com meu truta, o mano Pedrão. Senti o afeto de mãe, como é que é? Eu sei que muito devo a dona Dedé. Me esforcei demais como um jumento. Na freguesia, bambu carrega cimento. E lá pro dia 10 era terror. Recebia miséria, já não tinha mais valor. Dali algum tempo, tentar ganhar mais grana. Na Inajaré, fui entrar na Brahma. Fui parceiro de um mano, era mil graus. Michael Jackson, nunca deixa eu passar mal. Abasteci a zona norte de chope, 70 quilos nas costas como eu sofri. E nos finais de semana era legal. Clube da cidade, Bahamas, projeto radial. Presenciei sem perder as estribeiras. Conheci até o tal do mano geladeira. Era terror da zona norte até a sul. Eu vou mandar o meu salve para o Zé Buiu, que tinha orgulho em ser um patricião. Com muita saudade, meu aliado Gavião. Periferia, zona norte é embaçada. Dormi com barulho de tiro, a noite nunca era calada. Mas já faz parte cotidiano da favela. A morte anda por perto e a amizade é coisa bela. De tanto andar atrás de trampo, ficava assado. Durante algum tempo eu até fiquei parado. Quero me adiantar, a experiência tem que constar. O sistema fechou as portas, já não dá pra trabalhar. Entenda tudo como você quiser. Até na Casa Verde eu trampei na carrière. E me envolvi com os manos que curte as linhas. A noite inteira hibernava na farinha. Já não sabia o que estava acontecendo. Os olhos arregalados, o canto da boca estava mordendo. Fui aí que fiquei mais inteirado. Andava de pente, com o pente carregado. Cadê o trabalhador que veio pra cá? Aqui na capital, uma vida nova veio tentar. Não sei porquê, eu fiquei assim. Coleta diferente, desde o Taipas ao Emílio. Já conheci o Mil Grau, que era a firmeza. Do Elisa Maria, no Carumbé e no Princesa. No Damasceno eu tenho aliados. Até no Terezinha, Vista Alegre, penteado. E não me esqueço nunca de vocês. Morro Grande, Cantagalo, até no Lago do Japonês. A minha vida deu reviravolta. Cheguei aqui santinho, depois queria trocar com a rota. Vontade de trampar, lhe confesso que eu sempre tive. Mas depois de muitos não, resolvi entrar pro crime. E hoje em dia tenho vergonha de falar. Dinheiro muito fácil, já não dava pra evitar. Covardia andava dentro da minha pessoa. 5-7-1-2-1, e depois saía na boa. Mas de repente um estalo que me deu. Eu não nasci pra isso, que treta errada, oh meu Deus. Na minha vida eu não sabia o que decidir. Eu vou mudar, eu vou me redimir. Escute os conselhos, você bem merece isso. Por algo na sua cabeça, recuperar o juízo. Veio as ideias, dita por um irmão. Não entre em treta errada, não vacile no mundão. Na escola da vida você tem muito a aprender. Não, é uma porra dessa que já vai te prender. Já não pensei nem duas vezes, pode crer. Eu fui comprar passagem no terminal do Tietê. Bateu saudade da minha mãe, que desespero. Não gostaria que ela visse bem mais cedo meu enterro. Já estou dentro do bus, voltando pra casa. As ideias de bandidagem caiu fora, criou asa. O ar do interior é mais puro, com certeza. No meu pulmão agora eu vou fazer uma limpeza. E esquecer o que eu fui na capital. Fique sossegado que eu virei um cara normal. Sei que aprontei, agora tento o meu regresso. Eu nunca roubei mais do que os caras do congresso. Sei que eu passei vários problemas por aqui. Eu vou encarar de frente, já não posso mais fugir. Em um país que é dominado pelo sistema, eu procuro fazer minhas regras sempre no esquema. Agora eu vim até aqui para falar. Saí da vida torta, pois queriam me matar. E eu não falo de bandido ou traficante, mas de toda essa corja que se julga os governantes. Agora não posso mais ficar à toa. Se eu achar um trampo, eu vou ficar na boa. A esperança é a última que morre. Saí do pega-pega, agora tô no corre-corre. Se Deus quiser, esse som cê vai escutar. Daqui o meu sustento eu até posso tirar. Tento passar um rap que ao menos ensine a andar do jeito certo pra nunca entrar no crime. Aproveitando que eu estou no microfone, Deus que guarda a alma do meu truta, o mano Rony, que se envolveu numa triste treta errada. Consequência disso tudo, a sua vida foi tirada. Que desde infância já curtia toneladas. Vivia só gravando várias fitas do Cascatas. Amizade assim eu tô pra ver, eu nunca vi. Deixou muita saudade o eterno mano G, que trinca na trilha sonora nos vinis. Representa som estéreo, tem aqui o Black G, que suas rimas defendia a favela. Representava o desacato, hip hop é o tigela. Tô na responsa, o meu nome indignado. Sem contar com os comparsas do Leme Delegado. E na terrinha agora dou o maior valor. Procuro mandar mensagem pelo Força Interior. Coisas boas eu até posso falar. Tenho a minha mina ideia que me ensinou a amar. Espero ter forças pra nunca dar mais falha. Vou mandando um salve pro outro lado da muralha. Vivendo e aprendendo, vou rimando o que sofri. Fazendo rap, vou dizendo o que vivi. É nóis, man, vagabundo. Adivinha quem chegou? É nóis, man, vagabundo.